Você está ouvindo Piruletas do Magicando, pequenas pílulas semanais de informação para esclarecer aquela dúvida que você tinha medo de perguntar e tomar esporro. E aí galera, aqui é o Gro. E antes de você começar a ouvir essa piruleta, vou deixar uma pequena errata aqui do nosso último episódio. Duas vezes no meio do episódio passado, eu inverti dois planetas na ordem caldeica, Mercúrio e Vênus. Então eu vou deixar aqui a ordem correta. Seguindo do mais lento para o mais rápido, a gente tem Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua. E não primeiro Mercúrio e depois Vênus, como foi mencionado duas vezes no último episódio. Beleza? Sendo assim, continua aí com a piruleta. Abraços! Dedicação, santificação, destinação, sacralização são alguns dos sinônimos da nossa piruleta de hoje. Eu sou o Rodrigo Grolla e hoje vamos entender o que é consagração. Por milênios, o ser humano associou aos deuses os mais diversos tipos de objetos e elementos da natureza. Esses acabavam supostamente impregnados de qualidades divinas e eram utilizados como elementos de adoração ou carregados como amuletos. Um osso, uma pedra, um galho ou qualquer outra coisa posicionada naturalmente no lugar estratégico que livra aquele que o encontra de uma enrascada pode fatalmente acabar com um atributo de prodigioso ou até mesmo divino. Por mais irracional que pareça para alguns, seu proprietário pode carregá-lo por uma vida inteira e alguns deles podem ser transmitidos de geração em geração em uma família. Isso me lembra uma história que eu ouvi há alguns anos, daquelas que aconteceram com um amigo de um amigo, mas sendo real ou não, ela é um exemplo interessante. Um baixista estava tocando com uma banda num local que poderíamos dizer um pouco duvidoso. Em dado momento do show, saiu uma briga na plateia e um dos homens puxou uma arma. Tiros foram disparados e antes que ele pudesse se abaixar, ele sentiu um impacto. Caído no chão, estático, a única coisa que passava pela sua cabeça era: estou morto. Após alguns minutos, depois da correria, ele percebeu que não sentia dor alguma. Se levantou, olhou todo o seu corpo, não viu absolutamente nada, pegou o baixo do chão e saiu correndo do local. Chegando em casa, agradecido por não ter acontecido nada, pegou um instrumento para guardá-lo e, ao observar, ficou pasmo. O tiro havia atingido o corpo do baixo. O instrumento foi então pendurado na parede e nunca mais foi tocado, guardado como um objeto de sorte que salvou a vida do músico. Pessoas carregam seus santinhos, pedras, dentre muitos outros tipos de amuletos. Jogadores e torcedores têm suas camisas, bonés ou até outras peças de roupa da sorte. Dê uma olhada aí nas suas coisas, você provavelmente tem alguma coisa do tipo. Isso é extremamente comum. Dentro dos círculos magísticos e religiosos, essas atribuições são potencializadas e a maneira de se fazer isso é através de consagrações. Consagração é a dedicação de um item a um propósito ou serviço especial. É comum que isso seja feito com uma certa solenidade ou ritualística. O termo significa literalmente associar com o sagrado, tornar santo, e tem origem em um termo latino. Nem só objetos são consagrados, locais ou pessoas podem se tornar consagradas, santificadas também. Existem vários motivos para que você consagre um objeto e diferentes maneiras de fazer isso. Um objeto pode ser consagrado para utilização em um rito religioso, como um incensário na Igreja Católica ou uma guia numa casa de culto afro-brasileiro. Ele pode também ser consagrado para projetar para você um momento psicologicamente diferente do que você está, como um souvenir que você tenha adquirido numa viagem bacana, ou ainda, como um simples objeto de proteção ou atração de algo específico, como um colar contra mal olhado ou uma moeda para atrair ou economizar dinheiro. Da mesma maneira que vários tipos de objetos podem ser consagrados, métodos diferentes são utilizados por culturas, religiões ou círculos esotéricos distintos. E ainda, temos diferentes tipos de consagrações. Há alguns anos, um grupo de estudos ao qual participei fez um pequeno ensaio focado nas consagrações e dividiu o tema em algumas categorias para facilitar a compreensão. São elas: objetos autossugestionados. Trata-se de um objeto ao qual seu possuidor, mesmo sem nenhum conhecimento magístico, filosófico ou religioso, atribui uma certa adjetivação, sorte, proteção, etc. E através da autossugestão, consegue o respectivo efeito. Tem-se por esse método o processo mais simples de dedicação de um objeto. Exemplos destes são uma moeda antiga que um indivíduo encontrou na rua e insiste em carregá-la, ou um trevo de quatro folhas que ele está guardando em algum lugar da carteira. Imantação ou magnetização pessoal. Trata-se de um processo através do qual um objeto, normalmente tratado como estimado pelo frequente contato com seu possuidor, passa a possuir características energéticas de seu dono. Este método pode ser realizado por qualquer profano. Observe que se trata de uma magnetização não intencional, apenas pelo mérito de pertencimento e estimação. Tem-se, neste caso, um segundo nível de dedicação, mais elevado que o autossugestionado, mas ainda assim energeticamente muito restrito. Objetos autossugestionados frequentemente se tornarão de magnetização pessoal. Normalmente começam com a autossugestão e evoluem ao passar do tempo. Exemplos disso. Um relógio de bolso que pertenceu a seu avô. Ele era carregado por ele como um amuleto, passou para o seu pai e agora está com você. Ou o taco que um jogador de sinuca sempre carrega aos seus eventos e partidas, e que insiste que é melhor com ele. O termo magnetização ou imantação, nesses casos, pouco tem a ver com os fenômenos físicos. Imantação ou magnetização temporária. Trata-se de um processo através do qual um objeto é carregado com um determinado padrão energético temporariamente, com um imã temporário que se comporta durante um certo período como um verdadeiro. Esse método tem como objetivo transformar o artefato numa bateria energética. O padrão energético atribuído pode ser drenado para uso magístico, servir para sustentar um determinado ponto de força, como uma firmeza de terreiro, por exemplo, ou utilizado para atribuir essas características energéticas para um determinado evento ou objeto terceiro. Objetos imantados dessa maneira são criados através da transferência energética de meios simbólicos ou físicos, como velas, incensos, ervas, etc. Trata-se de um nível mais avançado de imantação, mas normalmente esses objetos têm uma vida útil restrita, a não ser que sejam reimantados com alguma frequência. Este método, por começar a movimentar manifestações reais de vontade, não pode ser mais realizado por profanos. Trata-se de um nível mais avançado de dedicação e todo objeto a ser consagrado estará também imantado. Exemplos são pedras que muitas vezes são carregadas no sol para que adquiram um padrão de energia, ou varetas de incenso ou ervas que são consagradas para uso em determinados rituais. Consagração pela simples vontade. Processos de consagração, em linhas gerais, são bem mais sofisticados do que simples imantações. Nestes casos, o objeto nem precisa ser pré-imantado, pois a própria consagração já se comporta também como uma imantação. Trata-se de um processo pelo qual, através de um ritual específico, um magista atribui função e padrão energético a um objeto. Diferente da imantação, neste caso, o objeto não se torna uma bateria, mas um canal de conexão com o padrão energético definido, sendo assim, não precisa ser recarregado. Como produto final, o que se tem é um artefato capaz de fazer com que o magista se conecte, acione ou utilize as energias e funções pré-estabelecidas de maneira mais rápida e simples. Existem diversos meios de se impor a própria energia em algo. Ritualísticas vão desde a magia do caos com fluidos até rituais mais elaborados com diversos elementos e sortilégios. Exemplos destes são as próprias ferramentas magísticas, cajado, adaga, taça e moedas, utilizadas tanto em altares como em cerimônias. Consagração astrológica. Trata-se de um processo onde a consagração pela simples vontade é realizada em sintonia com uma configuração astrológica específica, utilizando-se de energias próprias das egrégoras invocadas e o status energético do momento. As janelas astrológicas atuam como um ponto em que há maior ocorrência de um padrão energético muito específico. Se o momento no planeta é favorável, unindo-se à vontade do mago junto à egrégora de que participa, há uma boa disposição de energia, que pode ajudar a um objetivo esperado. Este método faz com que o padrão energético do momento seja marcado de maneira mais intensa sobre o artefato, tornando-o potencialmente mais forte. Exemplos disso são, por exemplo, oráculos como o tarô, consagrados em uma janela astrológica de peixes, para que se refinem o contato do oraculista com o plano astral. Praticamente qualquer objeto com o qual se faça uma consagração pela simples vontade pode ser também consagrado astrologicamente. Consagração por entidade. Trata-se de um processo onde a consagração pela simples vontade é realizada com o auxílio de uma entidade que carrega em si e por si uma carga energética bastante ampla e também específica. Esta entidade pode ou não estar incorporada em um médium. Ao se pedir que uma entidade consagre um objeto, ela pode carregar o objeto com a vibração ou energia que possui, de acordo com seu nível de esclarecimento e vontade. O ideal é que a entidade seja apenas um dos componentes da consagração, junto com o mago ou magistra que a solicita, e não o único fator. Exemplos disso são as imagens de santos e orixás, que são firmados nos terreiros para uso na casa dos assistidos. Dito isso, é sempre importante lembrar que existem controvérsias sobre a manutenção dos objetos consagrados. Alguns dizem que ninguém pode mais tocá-los, outros que não há nenhuma importância nisso. A própria natureza da consagração também é objeto de dúvidas. Ela é realmente uma anexação energética ou não passa de uma maneira de enganar o seu subconsciente e se autossugestionar? Se você quer um pouco mais sobre isso, pode ouvir o episódio 23 do Magicando, onde o tema foi debatido pelos membros do podcast. Um agradecimento especial aos antigos membros do IH, grupo de estudos ao qual eu mesmo fiz parte, e que compilou essas informações, bem como fez sugestões de ritualísticas e de objetos a serem consagrados. Dúvidas e sugestões de temas podem ser deixadas no post desse episódio, no site do Magicando. E até a próxima! Você ouviu Piruletas, as pílulas de sabedoria do Magicando. Uma parceria do Mundo Freak e da Penumbra Livros. Quer tornar o Magicando semanal? Então ajude esse projeto em apoia.se/confidencial. Um programa editado por Rod Studio.